estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para o Cérebro. Nós estamos aqui, como há muito tempo não fazemos, aliás, como desde o episódio de depressão não fazemos, que é trazendo para vocês mais um LocomoCast, gravado, editado, bonitinho. Uma coisa gostosa de se ouvir. Exatamente. E eu sou o Rafael Tanicho e minha frase tá lá no começo, aula board, é nóis. Eu sou o Pedro Tanicho, tô gripado pra caralho, eu quero que se foda, minha voz vai ficar uma merda esse podcast, mas você vai ouvir do mesmo jeito, então, além de ouvir, paga a gente no PicPay, é nóis. Eu podia editar o que o Pedro falou e colocar quero que se foda e entra o chorão, quero que se foda essa porra. Não faz isso, por favor. Ah, eu sou o João e a solução é suicídio. Então por que você não resolveu as coisas ainda? Tô esperando ver se dá tudo certo ainda, mas até lá a gente não vai tenta. Dar, cara, não vai dar. Até porque você já estourou o seu áudio. Vai lá, áudio. Bom, eu sou o Outcast e qual é, cabeludinho? Te dou 20 conto pra você tacar essa garrafa no Iron Maiden. Caralho. Faz sentido pra caralho isso aí. Olá, seres providos de carbono e amoníaco, quem vos fala é Suede e mama, I arrived in home. Nossa. Now, again. Fica uma bosta. Ok. Faz sentido pra mim. Beleza, bom, quem escutou alguns podcasts atrás sabem que os recados agora só são passados no final do cast, então vamos direto para o podcast. Pra perceber pelas nossas frases, hoje nós vamos falar sobre um cantor. Sim. Um ícone. Vida e obra de um cantor. Esse cantor é doidaço, velho. O pesadelo do Batman. Exatamente. Verdade. Ninguém vai fazer mais piada. Eu pensei que o pesadelo das pombinhas da paz também, né? É, as pombinhas da paz? Da paz. Esse da pombinha aí foi um quadro muito interessante. Tem fotos, inclusive, disso na internet. Tem, verdade. Mas vamos lá. Estamos aqui para falar sobre vida e obra de Ozzy Osbourne. Sobre John Michael Osbourne. John Michael Osbourne. Quem quer começar falando um históricozinho aí do começo de carreira dele? Ele nasceu em 3 de dezembro de 48 em Aston, Birmingham, Inglaterra. Ele era filho de Lillian, que era uma trabalhadora de uma fábrica, e o John Thomas Jack Osborne, que trabalhava fazendo ferramentas na GE, a General Electronics. Caralho. Ele também tinha tinha, né? Não sei, morreu alguma irmã dele? Não sei. Ou irmão? Fala que eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Eu descobri faz pouco tempo que ele tinha parentes. Tem 3 irmãs, né? Jean, Iris e Gillian, e 2 irmãos, Paul e Tony. E ele ganhou o apelido de Ozzy quando ele tava no primário. Agora, por que ele ganhou esse apelido? Eu não consegui achar isso. O porquê eu também não sei. É que tem um quadrinho de um personagem chamado Ozzy, mas eu acho que é brasileiro, né? Eu acho que é. Então, não achei. E ele tinha dislexia. Ele tinha. Dá pra ver. Sei lá, mano. Ozzy, qualquer coisa, ele tem, sei lá, Parkinson. Você tá bem justificado, né? Dá exatamente. Pra ver pra caralho. Eu acho que é muito nítido os problemas que ele tem, né? Porque... pra caralho. Porque assim, desde o começo da carreira dele, desde que a gente vê vídeos do Black Sabbath, porque a gente mesmo não pegou, né, a época do Black Sabbath em si, mas a gente pegou muito da geração que curtiu o Black Sabbath. A geração rock and roll, né? Exato. Então, desde aquela época e até os covers, são lesadaços, né? Sim. Cara? Pra caralho, mano. Então, abraço Tomé, né? Abraço Tomé. Pra caralho. Quero gente boa pra caralho. Muito. Um cover oficial do Ozzy no Brasil. E ele, aos 11 anos de idade, ele sofria abusinhos sexuais dos amiguinhos, assim como toda criança saudável, né? É, eu ia falar, quem nunca, não, né? Não pode faltar. Não pode faltar. Nossa, velho. Caralho. Quando o amiguinho chega pra você, deixa eu pegar seu pipi, você fala, não, mas eu vou pegar do mesmo jeito, tá bom. Eu acho que não era bem isso, né? É. Ah, não? Eu acho que era tipo, você aquece meu pipi como com as nádegas. Ah. Eu acho que pode ter sido isso. Interessante. E desde a escola ele nunca foi um aluno muito gênio, como a gente já pode perceber, né, pelas atuações dele hoje em dia. Mas ele participava de peças de teatro. Ele sempre foi muito alegórico. Foi muito criança. É, mas eu não consigo imaginar ele de outro jeito que não o dele, tá ligado? É, ele provavelmente fazia o papel de Ozzy Osbourne já desde muito cedo, né? Que era aquela criatura lesada. Então o pessoal falava, o que a gente vai fazer com esse cara? Não, vamos colocar ele como o Mr. Hyde sempre, né? Nossa. Vai fazer chapéuzinho vermelho. Beleza, em que momento a gente vai adaptar pra ter o Mr. Hyde? E durante a escola, quando ele chegou lá pro seus 14 anos, ele se tornou um grande fã dos Beatles. E ele fala que o que influenciou mesmo ele a seguir a carreira de músico foi a música She Loves You. Ele até, posteriormente, ele acabou regravando uma música dos Beatles, a In My Life, né? Sim. Uhum. Ficou legal até, cara. Ficou boa. Eu prefiro a versão dele. É o único, eu acho que é um dos poucos covers que eu prefiro que ele fez. É que Beatles eu gosto pra caralho, então eu gosto também. Foda. Mas também na Inglaterra, aquela época também era foda não ser influenciado pelos Beatles, realmente, né? Eles foram um marco lá. Sim. É, o cara nasceu em 48, ele pegou a época auge mesmo dos Beatles, né? É, a biromania. E quando ele tinha 15 anos, como qualquer aluno exemplar, ele mandou a escola tomar no cu e começou a trabalhar por aí, fazendo vários bicos em construção, encanador, fazendo ferramenta, afinador de buzina numa fábrica de carros. Cara, e um abatedor de buzina. Mano, caralho. Afinador de buzina pra mim é a mesma coisa que o cara que afina bateria, tá ligado? Ah, não, mas porra, afina não bateria. Faz diferença, não, porra. Então, pra... não, não faz diferença, cara. Porque de todo lugar que você vai, geralmente você usa a bateria do lugar e você leva pratos e tal, tá ligado? Sim. E você não perde tempo afinando a bateria. Eu vou ser sincero, todas as bandas que eu já toquei, praticamente, exceto com uma, os caras sentavam na bateria e batiam assim nos tons meio que já eu faço afinando. Agora. Não, afinar teu cu. Ninguém eles só batiam assim bateria, pra ver como que tava, se tava fazendo barulho legal e acabou. Eu só fui ver. Eu tocava com os caras, era assim, meu, a gente chegava lá, a pele tá de boa, tá, fechou, bora. Então, eu só fui ver a afinação de bateria depois que eu entrei no estúdio pela primeira vez, cara, porque realmente afinar a bateria, agora afinar a buzina. Isso já é bizarro. Tipo, ah, não, é porque o padrão é lá bemol e você tá fazendo em dó com sétima aumentada, saca? Aí é meio bizarro imaginar mesmo afinar a buzina. Então, mano, é esquisito. Não, mas é pior que faz sentido. Tipo, o telefone ele toca em lá. Aí meio que, sim, caso é fosse alguma coisa analógica mesmo, você teria que fazer todos os telefones tocar em lá. Será que lá é o padrão universal do som de coisas aleatórias? É. Pior que é. É o padrão de diapasão de afinação. Porra, mas será que, por exemplo, a buzina do carro aí é lá? Não sei. Acho que deve ser. Julgando pelo padrão, deve ser mesmo, mano. É. Eu só não sei se buzina entra no padrão, essa é a questão. Mas faz som, né, velho? Gente, mudamos o tema pra buzinas, tá? Lógico que se foda. Mas pra frente a gente faz um podcast sobre buzinas. E aí ele começou a fazer a coisa que todo mundo fazia nessa época, que virou moda e tal, e tá aí até hoje o pessoal carregando esse legado lindo, que foi roubar. Pô, e ele, verdade, ele já começou roubando roupas. E ele era tão bom ladrão que ele roubou um monte de roupa numa loja e quando foi ver era roupa de bebê. Nossa. Ele não podia nem usar aquela merda. E aí, graças a esses maravilhosos furtos dele, ele foi preso. E passou um mês e meio preso em Winston Green. Foi duas vezes, né, preso nessa época, não foi? Sim, sim, é que essa vez que ele passou um mês e meio, ele continuou preso, porque ele era de menor, e o pai dele falou, ah, você fez merda, você que se foda, não vou pagar essa porra não. Tá certo, é o que todo pai devia fazer com seu filho. Sim, eu sou totalmente a favor. Exatamente, principalmente esses filhos de menor que fumam Chesterfield. Eu devo dizer que eu realmente me perdi na minha pauta, eu coloquei tanta coisa que eu não tô achando a parte que o Pedro tá falando. A minha pauta só começa a ficar normal depois do Polka, Polka to Blues, ainda tem agora começa a entrar no Black Sabbath. Então, você tem alguma coisa a acrescentar? Não. João? Por enquanto tá. É do começo, não. Eu peguei mais conforme. Pra frente mesmo. Os caras pegaram a partir do Zach Wild. Né? Não, os caras pegaram a partir do. Em 1967, o Gizzy Butler formou uma banda e acabou chamando o Ozzy pra ser vocalista. Eles tocaram só em dois shows e aí a banda acabou de tão bom que era. Olha, eu vou te falar sucesso, que acontece nas melhores famílias isso daí. Não queria falar nada não, isso aí foi minha banda. Isso aí é a banda de todo mundo, isso aí sempre acontece. Por isso que a Ivy não toca, a gente só grava, porque faz pelo menos sentido. Não acaba a banda, tá ligado? Miserável é um gênio. Daí sim, né, eles formaram aqui o The Polka Took Blues Band, aí eles deviam ter se tocado, que era um nome muito comprido. Eles formaram essa banda com o Tony Iommi e o Bill Ward já, ou seja, já era o Black Sabbath. Já era. Praticamente era, né? O Dennis Tony Iommi também já tava, tinha já. Os dedos, só pra saber. Já não tinha os dedos? Se não me engano, sim. Era o Tony Iommi. Só botar essa curiosidade aí agora que a gente falou Tony Iommi. O Tony Iommi, pra quem não sabe, ele não tem a ponta dos dedos da mão direita. É canhoto, né? Direita. Com 20, depois dessa banda falha que ele teve, eles formaram The Polka Took Blues Band, que depois encurtou o nome pra Polka Took e finalmente pra Earth. E, não, pera aí. É, essa banda, ele já tinha o Tony Iommi e o Bill Ward, ou seja, já era o Black Sabbath. Já era o Black Sabbath. E aí eles mudaram pra Earth. Aí eles mudaram pra Earth. E por que que eles trocaram o nome pra Black Sabbath? Por causa da influência, por causa de duas coisas, na verdade. Não, primeiramente, porque eles foram ser contratados pra tocar num show e tinha outra banda chamada Earth e o cara contratou a banda errada. Disso eu não sabia. Pois é. Caralho. Aí eles mandaram tomar no cu e resolveram mudar de nome. Caraca. Mas... E aí então, eles tocavam blues e rock. Num dia, eles passeando na cidade natal da banda lá, eles viram um cartaz de uma banda... De uma banda não, de um filme de terror. E se perguntaram, caraca, o povo paga pra isso, pra ter medo, né? Vai que dá certo. Aí eles, por influência de um conto desse cara chamado Dennis Whitley, eles mudaram o nome pra Black Sabbath e começaram a compor músicas que falavam de morte e coisas do gênero. Só pra acrescentar, o nome do filme era Black Sabbath. O nome do filme era Black Sabbath. Sim. E aí, durante a gravação do primeiro disco, o Geezer Butler leu um livro sobre ocultismo e ele acordou com uma figura obscura nos pés da cama dele. Devia ter sido zoeira de alguém da banda, tá ligado? É, e aí ele contou isso pro Ozzy e eles gravaram a música título Black Sabbath, que realmente fala o que que é isso que fica do meu lado, uma figura de preto apontando pra mim e tal. Mas sim, drogas. Eu só queria dizer que tudo isso não passa de uma sátira, tá ligado? Não, os caras não são satanistas e coisa assim, sabe? Como a grande maioria das bandas do gênero, é mais alegórico. Exatamente. Né? Eles aproveitaram um nicho que não tinha ninguém, né? Que é fazer uma banda com letras terríveis. Escuras, sim. E tudo mais. E uma coisa, né? Na época do Black Sabbath, do álbum Black Sabbath, uma coisa que o Alt me falou um dia desses aí, que eu parei pra pensar e faz todo sentido. Querendo ou não, Black Sabbath nesse primeiro álbum, eles meio que fundaram o Doom, tá ligado? Sim. Por isso que tem uma música deles que eu gosto pra caramba, que é Hand of Doom, que não só pelo nome, mas a pegada da música lembra bastante. A própria bastante. Black Sabbath é um Doom fodido, tá ligado? Começando aí, a gente percebeu que o Tony Iommi, ele sempre foi um especialista em escrever riffs, assim, aterrorizadores. Sim. Aterrorizantes marcados. Rezava umas lendas, né? Que ele achou um diário cheio de riffs. Eu lembro numa época... Achou porra nenhuma. Não, mas tinha uma lenda assim, cara. Eu ouvi algo parecido com exatamente, isso, mano. Ele achou um livro. Sempre tem. Mas ele era um riff maker, digamos assim. Ele era. Ele sabia fazer uns riffs bem legais, tanto que não é à toa que perpetua até hoje, né? Não, e ele sempre fez, inclusive, principalmente depois da saída do Ozzy, a musicalidade do Black Sabbath mudou. Nossa. E ficou muito fodida. Então, né, porque provavelmente porque entrou o Ron James Dio, que é muito mais músico do que o Ozzy, né? Sim, caralho. É que, tipo assim, o Ozzy, é front, ele, mano, tinha um carisma. Ele, exatamente. É, ele é o crooner, né? Ele é. É o cara ali que sabe ser o animador de, exato, torcida. É, ele sabe chamar a galera, palco, né? Exatamente. Ele. Então, ele tem o carisma, né? Todo aquele jeito dele. É que eu acho que antigamente ele não jogava os balde d'água nas pessoas, né? E tal. Mas... Satanás, hoje, gente. Hoje é um dia bom pra gravar. Exatamente. Se vocês escutarem barulhos e tudo mais, eu vou tentar limpar bem esse cast. Mas se vocês escutarem barulhos, etc., é porque a gente tá gravando com um cemitério, né? Assim, pra envolver, a gente tá gravando, né, num cemitério. Exatamente. Em cima de um túmulo de um satanista, né? Com certeza, com o pentagrama eles desenhado. Se mexendo, né? Died, flashes in the sky. Os dois primeiros discos da banda tiveram um sucesso absurdo, que foi o Black Sabbath e o Paranoid. Sim. Que quem não conhece Paranoid, nossa, né? E Paranoid tem uma história muito louca, né? Sim, sim, uma curiosidade sobre o disco Paranoid, que o Ozzy tava cantarolando uma letra no estúdio enquanto eles gravavam sobre o relacionamento que ele tinha acabado de terminar com uma das garotas dele. Daí ele cantarolando a letra lá, a galera pensou, pô, isso é da hora, velho. Daí, em 5 minutos, os caras pegaram os instrumentos, pá, começaram a fazer uns riffs, pá, em 5 minutos. Se bobear, pior que é muito um desabafo dele, né, cara? Tipo, eu terminei, mano, com a minha mulher porque ela não conseguia ajudar com as coisas que eu tenho aqui na minha cabeça. Porque, sabe, ela falava que ele era muito imaturo e irresponsável, tá ligado? Eu acho que ele era mesmo, né? Daí, tipo, Era. Bota em 5 minutos, casa, saiu a música Paranoid. Que não é difícil de sair em 5 minutos. Não, exatamente. É uma música absolutamente simples, mas muito legal. E que é muito icônica, cara. É icônica. Marcante, cara. Metal, assim. Vamos colocar um pedacinho dela aí, velho. Bom, aí depois da gravação do Paranoid, antes do terceiro álbum deles, ele conheceu a Sharon Arden, que era a filha do Don Arden, que era o primeiro empresário da banda. E até hoje ele fala que se sentiu atraído por ela desde o primeiro encontro, mas achou que ela não ia querer nada porque ele parecia um maluco. Eu não julgo ela, né? Mas assim, né? Convenhamos que ela é mais... Sim, em outros aspectos, né? Exatamente. E aí, pouco tempo depois, eles lançaram Masters of Reality, que chegou no top 10, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Muito bom. E em setembro de 72, eles lançaram o volume 4, que foi um sucesso absurdo em menos de um mês e foi o quarto disco consecutivo deles a vender mais de 1 milhão de cópias. Eu tinha esse vinil. Que tava estourando pra caramba. E mais uma curiosidade sobre o volume 4 Esse é bom demais. Era pro disco se chamar Snowblind em homenagem... pode falar, né? Pode. Fala pra caralho. Em homenagem à cocaína, porque eles estavam muito viciados em cocaína na época. É engraçado. Não, é verdade. Só fazer uma observação, que o Alt pergunta se pode falar de cocaína e a gente sempre fala de fumar pedra, tá ligado? Sim. Verdade, e o mais legal desse álbum ainda, a parte mais foda desse álbum, é que os caras estavam tão chapados quando eles gravaram, que quando terminou a gravação e eles foram excursionar, eles tiveram que tirar todas as músicas de novo, porque eles não lembravam de nada. Caraca. Exato. E aí, em novembro de 73, eles lançaram o disco Saba Bloody Saba, que é bom pra caralho. Nossa, muito bom. É bom pra caralho. E a revista Rolling Stones considera ele um disco absurdamente extraordinário. Eu acho que é um dos mais bem avaliados do Black Sabbath. É foda. Eu lembro que tinha a coletânea deles. Sim, foi a quinta vez que eles receberam o disco de platina, né? Assim, a banda, os 5 discos que eles lançaram receberam platina. Era um negócio absurdo. Até hoje é um negócio absurdo. Caralho, principalmente que hoje em dia ninguém lança mais disco, né? Apesar que assim, na época, óbvio que é absurdo, mas essa avaliação de disco de platina, disco de ouro, diamante, etc., foi variando conforme passava o tempo. Se eu não me engano, na época era coisa de 100 mil cópias vendidas, você pegava um platina. É, que platina faz sentido, o resto não. Que platina, na verdade, as formas pra você prensar o disco são feitas de platina. Sim. E depois de certa quantidade de cópias prensadas, tipo 100 mil, ele vai alargando as ranhuras da prensa. Aí eles não têm o que fazer, eles pegam aquilo lá e entregam pro cara e falam, ó, parabéns, você fudeu nossa prensa. Toma aí. Exato. E daí quando é de ouro, eles pintam de dourado e por aí vai. Mas com o tempo foi mudando, tanto que na época do Mamonas, platina era coisa de 1 milhão já de disco vendido, de CD vendido, no caso. Não sei, porque eles receberam, acho que platina dupla, coisa assim. Ah, então. É, bem essa pique mesmo. Aí eles lançaram o Sabotagem no julho de 75, que foi um sucesso do caralho. Álbum, véio. Que é muito bom. E Technical Ecstasy em setembro de 76, só que esse já deu aquela decaída e foi aí que começaram a correr os boatos de que a banda tava indo pra merda por causa de conflito interno deles. De fato, devia estar. Era muita treta. Pô, os caras tocavam e escreviam cheirado pra caralho e depois não lembravam do que estavam fazendo. Tem como dar certo isso? Nope. Começa assim. E depois de 9 anos juntos no Black Sabbath, o 8º álbum, Never Say Die, veio pra marcar a saída do Ozzy, da banda, porque eles estavam tendo muitas discussões, pá, e a qualidade da banda tava decaindo pra caramba. Então eles resolveram meio que chutar o Ozzy da banda e falar, ó, mano, você tá fazendo muita cagada, segue teu rumo aí, é nóis, velho. É que tipo assim, todo mundo era muito cheirado, só que o Ozzy era muito mais do que eles. Os caras falaram, então, cara, você vai parar com isso aí? Ele não parou e falou, mano, melhor você sair daqui. Você tá levando a gente pro mau caminho, né? Exato. E olha o caminho que a gente tá. Tanto que tem a lenda famosa que o Ozzy cheirou uma carreira de formiga, né? Caraca. É louco. E em 78 ainda, antes do Never Say Die, o Ozzy saiu da banda por 3 meses pra começar um projeto solo que seria chamado The Blizzard of Oz. Sim. Que foi um nome que foi sugerido pelo pai dele. E aí, 3 membros da banda Necromandos iam ajudar ele no estúdio pra fazer esse disco, que na verdade seria só um experimental com o nome Blizzard of Oz, que não ia levar o nome dele. Aí eles lançaram o Never Say Die e pronto, tchau, abraço pra você. Sim, e beijo, valeu. No cu. É, esse projeto ele lançou na Inglaterra em 1980, só depois... As informações que a gente tem é que o Ozzy decidiu deixar a banda. Mas ele deu um chute, um esporro, com certeza, né? É, só que aí também teve uma outra coisa que fudeu com o Ozzy, porque o Ozzy sempre foi um cara travado do caralho, apesar dele ser um bom frontman. O cara, sim, ele anima peronomútil, sabe? E a turnê do Never Say Die, quem abriu a turnê foi o Van Halen. Nossa, Roth. Os caras pensou, porra. E literalmente não. O que acontecia era o nego lá pulando pra caralho no show do Van Halen, entrava o Black Sabbath, os caras pensavam, porra, que merda, sabe? Ah, não tem como comparar. Eu não tô lá no outro show, né? Não tem como comparar, porque apesar de eu achar o David Lee Roth um vocalista bem ruim, porque a voz dele não é legal, não, não é, convenhamos. Não. Ele é um puta frontman, não tem comparação. Até hoje que ele tá travado também, mas o travado dele de hoje é mais animado que o Ozzy em 78. Sim, sim, porra. E aí o último show deles foi em dezembro de 78, em Albuquerque, Novo México. Sim, e aí assim como o encontro com a Sharon foi aquele negócio do Ozzy ter visto um anjo e tal, ele teve esse mesmo encontro com o guitarrista que veio formar o Blizzard of Oz, que posteriormente virou só Ozzy e depois virou o disco Blizzard of Oz do Ozzy. Sim. Que é o Randy Rhoads. Só que por trás do guitarrista do Ozzy, isso que é foda, uma coisa que eu sempre falo de Ozzy é que o filho da puta sempre teve um dedo fudido pra todos os músicos. Sim. Puta, e por trás da história do Rhoads ainda tem muita coisa. Depois que ele saiu, ele passou 3 meses só bebendo e cheirando pra caralho. Ficou deprimidão. E ele pensou em voltar pra Birmingham, só que ele assinou um contrato com a Jet Records. E o Don Arden mandou a Sharon ir pra ele, pra Los Angeles, pra ele não se matar. Aí, depois de colocar ela mais ou menos nos eixos, eles começaram a falar, tá, vamos soltar um novo disco e tal. Depois o Don Arden deu a ideia de, e se a gente fazer o novo disco, chamar Son of Saba? Nossa. Aí o Ozzy mandou ele tomar no cu, obviamente. E sabe quem que foi o primeiro guitarrista que eles tentaram chamar? Caralho, eu sabia essa. Foi o Gary Moore. Isso. Nossa. Ou seja, já ia começar batendo pau na mesa pra caralho. Nossa, não que não tenha batido. Lógico, né? E a ideia foi da Sharon, inclusive. Que chamou ele pra fazer audição, caralho, a quatro. Só que ele não tava muito afim de formar uma banda no momento. Porque é óbvio que a carreira solo do Gary Moore é um negócio absurdo. Sim. E aí, em 79, ele formou a banda chamada Blizzard of Oz. Sim. Com o Lee Kerslake, do Uriah Heep, na bateria. O Bob Daisley, do Rainbow, e também do Uriah Heep no baixo. O Don Airey, do Rainbow, e no teclado. E, óbvio, o Randy Rhoads, do Quiet Riot, na guitarra. Quiet Riot é uma banda hardeira aí, que você vai achar Randy Rhoads, acho que no primeiro e no segundo disco, depois não tem mais Randy Rhoads, porque foi a época que ele foi pro Ozzy, né? Mas o Randy Rhoads, como o Pedro tava falando, o Ozzy tem um dedo, assim, pra achar guitarrista, filho da puta. Randy Rhoads é o meu tesão de guitarrista, assim. Com exceção do Steve Vai, porque pra mim Steve Vai é Deus, mas o Randy Rhoads seria a representação de Jesus Cristo, sim, tá ligado? Sim, eu ia falar isso agora, mano. Véi, que cara solano é um monstro, ele tem uma veia de música clássica, merda. Muito fodida. E não só isso, a digitação dele era uma coisa impecável. Sim, mano, era perfeito, cara. E aí você tem aí Crazy Train, que é a nossa música tema. Sim, inclusive, já pra entrar nas músicas, o primeiro disco, eles resolveram lançar o nome do disco Blizzard of Oz, em setembro de 80, sob o nome de Ozzy Osbourne. Sim, e óbvio que foi um sucesso absurdamente considerável pra ser o primeiro disco solo de alguém. Mas aí você tem Crazy Train, Mr. Crowley, que são os hits fodões desse disco. É só ver essa porra desse disco abre com I Don't Know. Então, o disco inteiro é hit foda. E você tem os riffs, os solos incríveis do Randy Rhoads, com acho que o Ozzy talvez em sua melhor forma vocal, apesar que, né? Eu ainda prefiro lá pra 92, assim, mas tava fantástico. Sim, mas porra, ele Crazy Train, apesar que, bom, enfim, a gente vai falar de um outro disco mais pra frente que tem uma música que, enfim. Mas Crazy Train e Mr. Crowley atingiram 7ª posição nas paradas inglesas e 20ª nos Estados Unidos. Cada semana, 6 mil cópias do disco Blizzard of Oz eram vendidas em seu 1 ano de lançamento. Ele ficou entre os 100 mais vendidos do ano de 1980, isso que lançou em setembro, e recebeu o disco quádruplo de platina em 97. Ele vendeu pra caralho. Sim. E aí veio o segundo disco, o Diary of a Madman, que é fantástico, absurdo pra caralho. Foi em novembro de 81. Apesar dele ter sido feito bem às pressas, ficou... Sim, mas tem músicas fantásticas, sabe? E você pega, principalmente nos solos do Diary of a Madman, você pega muita veia de música clássica do Randy Rhoads. E as letras são absurdamente fantásticas. Mas antes disso, né, ou durante isso, não sei, teve o caso, o fatídico caso do morcego. Sim, é verdade. Em que o Ozzy, no meio de um show, ele vê um morcego que diz jogaram no palco assim um morcego que diz ele que achou que era de plástico. Que era de plástico, mas porra, mesmo assim, né? Tacou o dentão naquela merda. Ah, mas uma coisa ele já fazia números assim. Eu não lembro no show de quem que era, nessa época também, que jogaram uma galinha no palco, ele pegou, jogou de volta e eles devolveram a galinha em pedaços. Sim, cara, ele fazia isso já com Eu não lembro quem que era. E, mas ele dá pra ver que realmente que foi um acidente. Não, loucaço, com certeza. Porque ele teve que parar o show na hora, ele foi tomar vacinas e vacinas. Ele até, ele até causou choque anafilático por causa de tanto medicamento que ele tomou. Pois é. E nesse mesmo ano de 81 desse disco, em uma reunião, acho que com a Sony? Não. E foi uma reunião com alguma... Com alguma gravadora. Eu tenho quase certeza que é a Sony, não sei. A Sharon falou, meu, faz o seguinte, coloca uns pombos no bolso, assim que assinar o contrato, você pega e solta. Vai ser uma cena bonita e tal. E parece que ele ficou puto com alguém durante essa reunião. Não, não. Ele tava drogadaço e bêbado pra caralho. Ele chegou, sentou no colo da... Acho que da dona da gravadora, isso, ficou fazendo graça. Aí a pomba pousou no colo dele, ele pegou a pomba, acariciou todo mundo, ó, e tascou o dente na cabeça da pomba. E arrancou fora. Da pomba. Tem foto dessa merda na internet. Genial, cara. Então, tipo assim, o cara é louco mesmo. Mas esse caso do morcego, se eu não me engano, ele teve que tomar 46 vacinas, uma parada assim. Chegaram a anunciar que ele tinha morrido de raiva. Não, na verdade, a coisa mais leve que morder um morcego pode te causar é te passar raiva. Uhum. Sim, cara, foi tenso. Porque, pô, é um bicho sujo pra caralho. É verdade, merda. Leptospirose. Sim, é o rato que avua. Exato. O rato que avua. E por causa desses dois discos, o Randy Rhoads ficou em 85º lugar dos melhores guitarristas de todos os tempos de um levantamento da Rolling Stones em 2003. É, um cara que até hoje, pelo menos nesse meio rock, né, você tem como uma puta referência o Randy Rhoads, né? Sim, é só ver qualquer um que começar a tocar guitarra por causa de rock internacional. É Randy Rhoads. Quase qualquer um que passou pelo Ozzy é Randy Rhoads, a influência, né, cara? Qualquer um que comprar uma Flying V de bolinha branca é referência. Eu tive uma Flying V, eu botei bolinhas brancas lá. Não sei se eu já te mostrei foto. Você não mostrou, só que você é meu herói. Eu tenho que achar essa daí. Eu lembro, ficou meio bosta, assim, descolava as bolinhas. Porque a Flying V era uma bosta, né? Que era da Grooving, não sei. Você contou que teve uma Flying V, só que você não falou. E aí eu plotei com um monte de bolinha, tá ligado? Sim, e tanto que a Jackson lançou um modelo de Flying V específico do Randy Rhoads, né? Que até hoje é bonito pra caralho, vende e tal. É que assim, vale salientar também que o Randy Rhoads fez essa guitarra com bolinhas por causa do Buddy Guy. Sim, pra caralho. Porque o Buddy Guy, ele tem uma Strato preta cheia de bolinhas brancas também, tá ligado? Olha só. E a marcação de gravata borboleta na casa 12. Sim, e o Randy Rhoads, ele veio com aquela marcação dente de tubarão. Sim, olha, que aí a Jackson empregou na guitarra dele e acabou espalhando pra tudo que é lado. Exato. Entretanto, como tudo que é bom dura pouco... Não, mas antes de mais nada, pra turnê desse disco, eles chamaram só Tommy Aldridge pra bateria, que só. O cara, eu já vi ele tocando ao vivo com o Whitesnake, eu caguei tijolo vendo o cara tocar, e o Rudy Sarzo pro baixo. E aí eles saíram em turnê e... É. E aí... O anjo do Ozzy voltou para o lado do senhor, né? É, voando, né? Porque... voando. Foi no... voando, fazendo um solinho na guitarrinha. Inclusive foi dia 19 de março de 82, que ele e o Rachel Youngblood pegaram um aviãozinho monomotor pra dar uns voos por aí e estavam dando uns rasantes. Era o piloto, era o motorista do busão, né? Que ele tinha licença também. E daí eles fizeram uma parada e o cara ofereceu o passeio de avião pro povo, tá ligado? Só que aí, o problema é que o motorista tinha tretado com a mulher dele nos dias anteriores, né? E ele viu a mulher dele saindo do lugar lá, ele falou. Não, ela viu com outro cara. É, falou, ah, vagabundo, vou te dar um toque. Foi dar um rasante perto dela, a asa já bateu no caminhão e o avião já... Bateu no ônibus da turnê. Bateu no ônibus da turnê. A asa passou perto do Ozzy, que tava dormindo lá, inclusive, ele quase morreu também nessa aí o avião caiu, todo mundo morreu. Bateu um celeiro que tinha lá perto. E aí, infelizmente, Randy Rhoads morreu e eu vou colocar D agora em homenagem a Randy Rhoads. Thank you. beleza. É, o Ozzy, que já tinha problemas com depressão. Teve uma depressão, rapaz, mais fodeu mais ainda que... com drogas, pra variar, com drogas e álcool, né? Porque além do Randy Rhoads ajudar o Ozzy pra caralho com as músicas, o Randy era um grande amigo do Ozzy. O Ozzy falou que pegaria o Rhoads fácil, sabe? Exato. Sim. Tipo, ele literalmente ele era, né? Ele era uma das poucas pessoas que tava sempre ali com ele, né? Porque, tipo, ele é um tipo de pessoa que espanta a gente, né? E detalhe que o Ozzy, ele usou tanta coisa que chegou num ponto que ele achou que ele tava com AIDS. Ele afirmou já numa entrevista que ele já usou todo tipo de coisa, então, antes, durante e depois dos shows. Cara, eu não sei vocês, eu vejo o Ozzy muito como o Sr. Burns. Quando o Sr. Burns vai fazer aquele exame pra saber qual doença que ele tem todas, por isso que ele não morre. Sim. Porque todas entopem e não passam, tá ligado? Sentido, eu acho que o Ozzy é muito isso, cara. Prossegue. Achei aqui a gravadora que o Ozzy fez o rolê das pombinhas lá foi a Jet Records. Jet Records. Jet, a primeira que lançou o Blizzard of Oz. Então, eu pensei que era Sony ou a Geffen, que Geffen também foi outra gravadora famosíssima, né? Geffen fechou com todas as bandas de hard rock. Exatamente. E aí, a turnê foi cancelada por 2 semanas e o Ozzy, Sharon e o Tommy Aldridge voltaram pra Los Angeles. E nisso, naquela discussão, quem que a gente vai chamar pra ser guitarrista, não sei o quê. Quem que foi a primeira pessoa que eles chamaram? Foi aí que foi o Slash? Não, foi o Gary Moore. Tá. De novo, que recusou pra caralho, né? Porque o Slash, uma curiosidade aí, a gente vai falar logo menos um cara chamado Zach Wilde. O Slash, ele foi chamado pra um teste antes do Zach Wilde entrar, não foi? Sim. Uhum. Na verdade, os dois foram chamados e nenhum aceitou. Mas tem vídeo do Slash tocando com o Ozzy, música do Ozzy. Isso é bem legal. Aliás, foi no... Que evento que teve recentemente? Eu não sei, mas não foi legal, cara. Não foi, porque a guitarra do Slash tava desafinada e aquele... Sim. Aquele canal provou. Tem um vídeo que mostra que não é que ele é ruim, é porque a guitarra realmente tava desafinada. Exatamente. E eles tocaram com o... Caralho, como que chama? Post Malone. Que eu detestei. Era o Miles Kennedy cantando. Uhum. Não, ele tava rachando o vocal entre os dois. Miles Kennedy, Post Malone e a banda do Slash tocando. Se fosse só o Miles Kennedy, tava ótimo. Nossa, mas esse desgraçado estragou foda a música. Apesar que eu gosto de Post Malone. Foi um trap bacana. Aí o... Rafa trepeiro. O Ozzy chorou. Minha cama tá cheia de dó. Aí depois eles chamaram o irmão do Rudy Sarzo pra entrar no lugar do Randy Rhoads, mas a gravadora já tinha fechado com Bernie Torme, que já tinha pego o voo da Inglaterra pra Califórnia. Saiu um DVD com esse cara, não, né? Não. Não é que esse cara que saiu? Não, esse cara fez um show, o pessoal detestou e ele pulou fora. Só que aí, porque o estilo dele era... Não porque ele era ruim, ele tocava muito blues. Ah. Então ficou muito destoante do que o Ozzy faz. Muito Rich Cotton no Mr. Big, né? Provavelmente. Que é um guitarrista bom, mas na banda errada, sabe? Tipo, sei lá, o... Rich Cotton no Mr. Big. E aí, numa audição em um hotel, o Ozzy escolheu o maravilhoso, entre aspas, gigantesca, que eu detesto esse cara, Brad Gillis, pra terminar a turnê. Que teve aquele DVD horrível. Speak of Devil. Exatamente. De 82. Cara, esse DVD é tão ruim, mas tão ruim. E o guitarrista, ele fica tão de canto, assim. Parece que eles têm vergonha de mostrar o cara, tá ligado? Ao vivo dos caras. Cara, ele parece um bonequinho de pilha no palco. É uma merda. Eu nunca teve um ao vivo. A hora que vai mandar um, você... Apesar que tem um ao vivo do Randy Rhoads, que o baixista que você falou ali, ele tava vestido igual um Power Ranger, tá ligado? Ah, mas nessa época o Ozzy vestia igual um Power Ranger. Não, ele vestia igual um cowboy, com aquelas... Ele viu os trechos. Com aquelas franjinhas na roupa, sabe? Sim. E aí o Ozzy pensou, bom, esse cara é muito merda. Quem que a gente vai chamar? Tem uma bandinha chamada Rat ali. Vamos chamar o guitarristazinho dele pra fazer um testezinho com a gente. Só de leve. Esse é pica. É só J.K. Lee, cara. Pra gravar o Bark at the Moon, que vendeu 3 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E o da hora é porque, assim, o pessoal ficou esperando que ele continuasse na pegada dos Randy Rhoads, pá, só que ele chegou de uma maneira... Ele mudou o estilo de tocar, só que tão louco, velho, tão dentro do que o Ozzy queria, que a galera falou, não, velho, esse cara aí é páreo pro Randy Rhoads, show, velho, esse cara é foda. Eu não acho que ele era páreo pro Randy Rhoads, mas ele era um cara, assim, que trouxe uma renovação que o Ozzy tava precisando. Sim, sim. Que o estilo dele tocar era um negócio absurdo. É um negócio absurdo, o cara tá vivo ainda. Só que em paralelo a toda essa confusão, aconteceu um dos maiores problemas na carreira do Ozzy, que foi o suicídio do jovem de 19 anos, John... Sim, pra caralho, que isso aí que trouxe uma discussão fodida na indústria do... Sim. Em que ano foi? Foi em 1984. Foi depois, aí então. Ele cometeu suicídio, só que quando os policiais acharam ele, tava tocando no fone dele ainda, Suicide Solution. O que assim... Que era um dos hits do Ozzy na época. Obviamente que... foda, né, falar que o Ozzy tem culpa, porque não tem, mas isso agravou a depressão dele mais ainda. Cara, tipo, pastor evangélico pegou em cima disso pra caralho, porque eles falavam que tinha mensagem subliminar ao contrário, caralho, a quatro, e o que eles pegaram é, ah, tá falando que a solução é suicídio. Não, o negócio é solução suicida, solução, um líquido, sabe? Algo que tem um soluto no meio, ou seja, bebida vai te matar pra caralho. Essa é a história. A mesma coisa você pegar, tipo, Mr. Tinker Tree e falar que o Ozzy é um pedófilo. Sim, mas, ó, teve uma fita aí que a família desse cara aí, desse John, sim, ele acusou o Ozzy e tal. Três processos. E daí teve um documentário chamado Don't Blame Me. Eu tenho, isso aí é bom pra caralho. E daí mostrou que parecia que a acusação foi que ele utilizou uma técnica... Sim! Que essa técnica seria tipo o iDozer da vida. Sim. Que ia estimular as pessoas a suicídio, tá ligado? E cara, mano, que negócio não faz sentido nenhum, porque só teve um caso que foi diretamente relacionado a essa música, então não tem mais, sabe? E assim, eles alegavam que durante a música ele falava grab the gun, shoot, shoot, shoot, do tipo, pega a arma, atira, atira, atira. Na verdade não faz, só tem aquela parte suicide. Mas filha da puta tem no mundo inteiro. Em 86 eles lançaram... Calma lá, um adendo pra 84. Tem um toque aí que, tipo, a Suicide Solution foi escrita após a morte do Bon Scott, que foi o primeiro vocalista da AC/DC, que morreu por hipotermia após dormir bêbado em seu carro durante a noite, uma noite verdade, de inverno. É verdade, eu tinha esquecido disso. E essa música, ela não incita o suicídio, mas adverte sobre perigo de álcool e drogas e coisas assim. Uhum. Só um adendo 84 antes. Olha lá, Bart! Foi que, eu acho que foi um pouco depois desse documentário, em 84, no final, ele ficou 4 meses em Bedford, um hospital psiquiátrico. Ele foi um dos primeiros famosos a ir pra lá. Depois esse hospital pegou fama por atender famosos. Doido. É, o Ozzy deveria ter ficado lá também, né? Mas se ele ficasse, não ia soltar tanta música bacaninha pra gente. Em 86, eles lançaram Ultimate Sin, com Phil Soussan no baixo e Randy Castillo na bateria. Castillo, outro monstro absurdo. Pra caralho. E, óbvio, recebeu platina em alguns meses aí. Shot in the Dark. É, ia falar agora, destaque pra Shot in the Dark, velho. Não, puta destaque, velho. Não é uma puta música, mas é ok. Gosto. Aí, o Ozzy, em 87, o Jake, ele deu tchau pra banda, simplesmente saiu. E o Ozzy tava sofrendo uma puta depressão e tava se fudendo com dependência química e o caralho, a quatro. E esse era o ano, quando completou 5 anos da morte do Randy Rhodes, eles lançaram o disco Tributo. Que lindo, que lindo, lindo, lindo. Eu acho que é o melhor disco do Ozzy. Porra, pra caralho, longe, pra caralho. De longe. Eu até arrepiei aqui. Puta que pariu, mano. É assim, você guitarrista ou você que não é guitarrista, escute o disco Blizzard of Oz. Então assim, tipo, todos vocês, né? Exatamente. Escute, não, mas você que se interessa por isso. Escute o disco Blizzard of Oz, pega, sei lá, Crazy Train e pega o que o Randy Rhoads fez na Crazy Train no ao vivo Randy Rhoads, cara. Não, é perfeito, é perfeito. Puta que pariu, ele se supera, tá ligado? É muito lindo, cara. E novamente, a digitação perfeita. O que a gente quer dizer com digitação perfeita, gente? É que você entende absolutamente todas as notas que ele faz na guitarra. É lindo, cara, lindo. E aí, nesse ano também, o Ozzy começou, óbvio, a chamar outros guitarristas. Só queria fazer uma observação aí, eu não quero ser... Não. Opa, não posso falar essas coisas. Não, eu não quero ser... Mesmo. Eu guardava uma foto do Randy Rose no meu fichário, cara. Não, é válido, né, cara? Dele com aquela Flying V, o cigarrinho na boca, sabe? Sim. Eu guardava essa foto. É válido você ter uma admiração e fora o Pedrão pelo cara. Jogou essa foto longe. Ah, mano, dá um chutão no Pedrão. Só que nesse ano a gente percebe também que o Ozzy tinha um fetiche por loirinhos. Porque durante a audiência chegou um rapazinho que queria ser guitarrista de country e começou a tocar uns bagulho muito louco e ele colocou o moleque pra dentro. Esse cara se chama Zach Wild. E aí com ele, eles juntaram com o Geezer Butler de novo no baixo pra fazer alguns shows, de onde saiu um EP chamado Just Say Ozzy. Sim! E um disco chamado No Rest for the Wicked. No Rest for the Wicked. É outra vez, o Ozzy pegando um guitarrista fudido pra fazer um disco de estreia com esse cara que é de cair o cu da bunda. Que já começa com, se não me engano, começa com Crazy Babies. Sim, é a primeira música do álbum. Que é bom pra caralho. E tem No More Tears. Não, No More Tears é um disco que vem depois disso. Ah, é. Que aí, meu amigo, você que tem No Road to Nowhere, Mr. Tinker Train, tem Perry Mason, Perry mas Mason. Mas calma, gente, ó. Em 88 ele gravou. Em 88 ele gravou a música Close My Eyes Forever com a Alita Ford, que chegou em oitavo lugar no Top 100 da Billboard. E em 91 ele lançou a obra-prima absurda do Ozzy, No More Tears, que ganhou um Grammy pela primeira vez com a música I Don't Wanna Change the World. E Perry Mason não é do No More Tears. Não, a Perry Mason é do Osmosis. Caralho, verdade, desculpa. Não, No More Tears abre com Mr. Tinker Train, Tinker que é uma das músicas que eu mais gosto. E tem Desire, tem I Don't Wanna Change the World. Road to Nowhere, aquela My Coming Home, Road to Nowhere. Nowhere. É pesão. Tem... Só coisa foda, velho. Só coisa foda. É absurdo. Inclusive, o solo de No More Tears, pra mim, é um dos melhores que já saiu na história do Ozzy. Tá louco. Inicial é tesudo demais. Eu acho engraçado a gente gravar um podcast sobre algo que marcou pra caralho nossa infância barra adolescência barra fase adulta também, tá ligado? Porque a gente sente um tesão e uma empolgação. Nossa, é foda, não, mas vai morrer mais pra frente. Não, porque né? nem tudo são flores numa história. É. E aí em 93 eles lançaram o que eu acho que é um dos melhores discos ao vivo que existe, que é o Live and Loud. Live and Loud é bom. Eu ainda prefiro o Randy Rhoads, porque... Né? Sim. Randy Rhoads enfim. É que o Live and Loud também foi considerado o melhor performance de heavy metal já lançada. Sim. Que, cara, se você quiser um parâmetro pra... Ah, eu quero uma época do Randy Rhoads, você pega o tributo. Você quer uma época do Zakk Wylde, você pega o Live and Loud, que é um bagulho absurdo. E vamos só fazer um adendo aí. O Randy Rhoads, ele não teve trabalhos solos, fora do Quiet Riot e do Ozzy. Mas o Zakk Wylde tem alguns trabalhos, que é o Book of Shadows, Pride and Glory... E o Black Label Society. E o Black Label Society. E eu acho que, assim, Pride and Glory e Book of Shadows valem muito a pena. Black Label, no começo, vale a pena pra você. Os três primeiros do Black Label são bons. E... Que é triste também, vale a pena. Mas assim, não, o Zakk Wylde é bom pra caralho. E ele, o Ozzy, ele falava que, tipo, no começo ele via o Randy Rhoads nele, tá ligado? E é muito, e é realmente muito semelhante quando você para pra ver nos vídeos antigos. Tudo bem que o Zakk Wylde já tinha aquela postura dele. É, já. Mas é, a pegada dele era muito semelhante ao que o Randy Rhoads fazia. Sim. E ele tinha uma palhetada bem mais firme, né? Sim, tem até hoje. E nessa turnê do Live and Loud. É o supino que faz pra isso, caralho. Cara. Nessa turnê do Live and Loud, o Ozzy começou a ficar de saco cheio de fazer turnê pela primeira vez. Vocês vão ouvir muito mais vezes essa porra acontecer. E eles começaram a turnê chamada No More Tours, ou seja, chega de turnês. Que seria a última dele e foi acompanhado por Zakk Wylde, Randy Castillo, Mike Inez no baixo e teve a participação também do Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler. Sim. Que também... Foi nessa época aí que marcou a saída do Dio do Black Sabbath, não foi? Se não me engano, foi. Aliás, eu queria pedir para as pessoas escutarem uma versão de Mama I'm Coming Home do Pride and Glory ao vivo. Sim, é muito da hora. Porra! O Zakk Wylde é um talento desperdiçado foda. Pra caralho, porque pra caralho. No Black Label ele não canta nada e não toca nada comparado com o que ele fazia no Pride and Glory. Mas ó, eu só queria lembrar aí, ó, que era... o Zakk Wylde, ele dividiu o seu posto momentaneamente também com outro cara. Não, mas aí é agora. Tá. Que isso foi em 94, quando eles terminaram a No More Tours. E em 95, obviamente, ele lançou um disco chamado Osmosis. Esse eu lembro que eu comprei na feira por 5 contos na época. Porra! E é muito bom. Perry Mason é meu tesão. Esse pra mim é o solo do Zakk Wylde que eu pago muito pau, cara. Pra caralho. Uhum. Eu sabia fazer essa porra. É muito tesão. E durante as gravações do Osmosis. O Zequinha de Matão. O Pedro, gente, ficou apelidado lá no estúdio enquanto a gente grava os EPs da Ivy. Apelidado como Zequinha de Matão. E na gravação do Osmosis, olha o dedinho do filha da puta pra músico. Teve o Zakk Wylde, o Geezer Butler, o Dean Castronovo e o Steve Vai. Sim, mano, me chama o Steve Vai Steve pra Vai, dividir Steve guitarra Vai. Com o Zach Wilde, mano. Mano, o Steve Vai eu já falei, é o Deus pra mim, então... Não, mano, o Ozzy é um fudidaço. Nada mais a declarar sobre o Steve Vai pra mim. E aí tem o primeiro momento da ligação do Ozzy com o Guns, que o Zach Wilde, ele deu um tempo com o Ozzy pra fazer uma audição pra entrar no Guns N' Roses, e como o Ozzy tava querendo entrar logo em turnê, porque afinal de contas, No More Tours, meu cu, né? Ele chamou o Joe Holmes, que tocava com o David Lee Roth pra tocar no lugar dele. O Geezer Butler saiu, o Mike Inez entrou de novo. E o Randy Castillo também topou e ficou com ele. Só que até o final da turnê, o Randy Castillo saiu e entrou o Michael Borden, do Faith No More, e o Robert Trujillo, do Suicidal Tendencies, no baixo. E que posteriormente, Robert Trujillo você vai encontrar no Metallica. Hoje em dia ele tá tocando no Metallica. Michael Borden eu não gosto do jeito que ele toca. O Trujillo toca bem pra caralho. Nossa, demais. Ele tem uma presença fodida também, o Trujillo. Sim, é um puta do indião, né? Com baixo no calcanhar. Exatamente, cara. Porra, é louco pra caralho. E aí, em 96, o Ozzy começou seu próprio festival de heavy metal. Porra, que músico que pode falar isso? Porra. Do caralho. Muito bom. Ozzfest. Isso eu tenho muito a agradecer, cara. Vamos lá. O que tocou nesse primeiro ano foi... Sepultura. É isso mesmo. Não, vai lá. Sepultura, Slayer, Permans, 5 mil, que eu esqueci como fala em inglês, é nóis. 5,000. É nóis. Biohazard, Fear Factory, Cellophane e uma porrada de banda isso aí, cara. Tem mais? Tem. Cara, se você gosta de Fear Factor e, por exemplo, a minha amada Cold Chamber, é por causa dos Fest, cara. Se não fosse o Ozzy, essas bandas não estariam na mídia. Não, na boa, muita banda se destacou pra cacete por causa do Ozzfest, tipo, cara. Nos outros anos, tocou Slipknot, tocou Pantera, Pantera, tocou... Black Sabbath. Black Sabbath, tocou Limp Bizkit. O seu queridinho. Mary Manson. O cheirador de osso, né? O chupador do próprio pau. Isso daí é a mesma coisa das lendas. O chupador do próprio pau. Isso daí começou com o Ziggy Stardust. O autofelador. Essa lenda começou com o Ziggy Stardust. Tirou a costelinha. E aí, Mary Manson? Tudo bem? É tipo isso, bate na porta do banheiro, né? O que você tá fazendo aí há tanto tempo? Mano, esse boato começou com o Ziggy Stardust, passou pro Marilyn Manson e nunca aconteceu essa parada. E desde então, até hoje, o Ozzfest contou com mais de 5 milhões de pessoas. Exato. Que foi o festival que ajudou o Ozzy a ser o primeiro astro de heavy metal a chegar à marca de 5 milhões de dólares em mercadorias vendidas. Pica! E teve também um episódio triste do Ozzfest que o Bruce Dickinson declarou uma vez que o... spoiler. Taca lá um pouquinho pra frente, falar dessa curiosidade. Não, que ele tretou com a Sharon lá. Não. Que o Bruce Dickinson declarou que o programa de TV, o The Osbournes, era uma farsa, que o Ozzy não era um mongoloide. Quer dizer, não tão mongoloide. Não. Ah, meu amigo, você me conheceu em outra época. Exato, não tão mongoloide igual apareceu na TV. E teve um episódio que o Iron Maiden tava se apresentando no Ozzfest. A Sharon ficou desligando a energia toda hora pros caras não tocar. Pagou uma galera pra tacar pedras e garrafas no palco. E aí o Iron Maiden não pode chegar perto do Ozzfest. Exato, desde então o Iron Maiden falou que nunca mais ia tocar no Ozzfest. Que coincidência, porque quando o Iron Maiden tocou no Brasil, tacaram garrafas no Carlinhos Brown. Tá ligado? Pois o Carlinhos Brown nunca mais vai tocar no Iron Fest. Exatamente. Então, vamos fechar o bloco de Ozzfest falando de todos aqui. Em 2005, eles começaram um reality show na MTV chamado Battle for Ozzfest, onde as bandas competiam pra poder tocar no Ozzfest 2005. Nossa, que show, mano. E depois desse Ozzfest, o Ozzy falou, não, eu tô cansado, não quero mais ser a atração principal, não sei o quê. Só que aí, no ano seguinte, ele voltou atrás e fechou metade dos dias como ele sendo a atração principal e a outra metade o Sistema of a Down. Em 2007, os ingressos foram dados de graça pra alguns fãs, que levou a várias controvérsias, tal, porque ficar dando ingresso é sacanagem, você não faz essas coisas normalmente. E em 2008, ele caiu pra, ao invés de um festival de fim de semana, de vários dias, ele caiu pra um dia só, que foi onde tocou Metallica, King Diamond, e em 2010, o... quem fechou o evento foi Halford e Motley Crue. E desde então não ouvi mais falar de Ozzfest. Sim, mas vamos voltar para 1997, onde o Ozzy lançou a coletânea The Ozzman Comet, Greatest Hits. Muito boa a coletânea, boa. Seleção fantástica. Com três músicas inéditas, inclusive Back on Earth, em parceria com Steve Vai. Lindo, muito lindo. Steve Vai, Steve foi, Steve verá. Só que em 2001, começou o que eu acho que é a decadência do Ozzy, que eles lançaram o disco Down to Earth, que foi o primeiro disco de músicas inéditas de estúdio em 6 anos de Ozzy. E nesse mesmo ano ele lançou um CD e DVD ao vivo no Japão chamado Live at Budokan. O Budokan. É bom, mas tá 15 tons abaixo. Sim. Mas o Budokan é divertido, cara. É com o Zakk Wylde, o Michael Borden e o Robert Trujillo. Sim. E eu acho muito bom, é apesar de ser... Se for julgar 15 tons abaixo, eu não tava gostando de Whitesnake até hoje, né? Então, 2002 começou na MTV The Osbournes, que é o que de onde veio a nossa música de fim de ano, o Crazy Sim. Train com o Pat Boone cantando. Mas enfim, eu sinceramente eu nunca gostei desse show, porque eu percebi, dá pra, tá muito na cara que eles estão retratando o Ozzy como se fosse um retardado mental. Sim, e eu nunca suportei os filhos, principalmente a filha dele que canta mal pra caralho, ele insiste em arrastar ela pra todo lugar. Nossa. Eu só lembro de duas coisas do The Osbournes, que a primeira é ele falando pro filho ou pra filha não fumar da maconha dele, pra ela comprar própria. E a outra coisa que eu lembro é Sharon. Ele gritando a Sharon pra tudo quanto é lugar. Então, e a observação que eu queria fazer é que na primeira temporada do The Osbournes, cada um da família ganhou $200 mil por episódio. Caralho! Isso. Pra fazer nada. Exatamente, cara. Tipo, galerinha, se vocês quiserem fazer um reality show lá em casa... Gente, paga de otário aí, tá bom? É. Pô, eu pago eles fácil. Fizeram bem. Fizeram Porra, bem. Cara, fizeram muito bem, velho. E a outra filha do Ozzy, do outro casamento, processou o programa por estar retratando o pai dela como um retardado mental. Não que não seja. É. Não, mentira. Mas a outra assim... filha é a filha bonita. Eu não sei, não lembro. Eu lembro. Não é a gorda gótica? Nossa! Machismo! Só que assim, ó, tipo, ele falou que ele não é retardado assim, teve processo. Só que eu não lembro se foi em 2016 ou 2015 que ele foi fazer um sanduíche de bacon durante a madrugada e incendiou a casa inteira dele. Eu acho que ele é muito nunca, cara. Forçado, hoje eu quase botei fogo isso na casa. Isso não tava no episódio, isso aconteceu depois do The Osbournes. Só que quem nunca, eu quase botei fogo na casa do Gá hoje tentando acender a churrasqueira. É verdade. Nossa. E olha, na autobiografia, eu duvido que seja uma autobiografia, mas tudo bem. Diz que na vinda do Ozzy para o Brasil, pro Rock in Rio de 1985, que foi o primeiro show que o Ozzy fez após entrar na reabilitação, ele chapou tanto o globo no avião, que ele chegou aqui apagado. É, eu vi essa fita aí, mano, ele chegou, velho. E aí, em 8 de dezembro de 2008, ele sofreu um maravilhoso acidente de quadriciclo na casa dele durante a gravação do programa. Idiota, cara, é muito onde ele quebrou idiota. A clavícula, 8 costelas e 1 vértebra, e ele chegou a parar de respirar, mas foi ressuscitado pela segurança dele. Caralho. Mano, porra, tipo... peraí, você falou de 2008, mas em 2007 ele lançou o Black Rain, cara. É verdade, cara. Mano, o Black Rain. Não que seja grande coisa, mas tudo bem. Pô, eu gosto, é mais pra fechar aí a parte do The Osbournes mesmo. Ah, tá. Que tem as fases, né? É porque assim, ó, Não, mas vamos fechar o The Osbournes só, por enquanto. Fechou, já. Não, tem mais uma partezinha que é uma merda, que enquanto ele tava no hospital, ele chegou pela primeira vez no número 1 da Inglaterra com a regravação de Changes com a Kelly Osbourne. Caralho! Que eu acho uma merda foda. É, e por causa do acidente... A parte do Oz é muito boa, eu vou te dizer. É igual, né? Sim. Mas assim, exato. É legal porque não mudou nada. É. Faz sentido. E por causa do acidente, ele sofreu perda de memória a curto prazo, só que em 2004 ele já tá... 2004, só que mais pra frente ele já tava recuperado e voltou pro Black Sabbath no Ozzfest. Sim, eu queria aproveitar esse 2008 que você falou. Em 2008 aconteceu algumas coisinhas aí, inclusive o Ozzy gravar um comercial sobre World of Warcraft. Pô, sim, cara, tá vários certo. Artistas gravaram. Ele lutando com o Lich King, exatamente. Porque que ele em frente ao Lich King pra decidir quem que é o príncipe das trevas, cara. Óbvio que é o Ozzy, né, caralho? Caraca. Ser o senhor dos exércitos de mortos-vivos com um puto espadão da hora, né? E falando em 2008 também, o Ozzy recebeu um prêmio de lenda viva pelo Classic Rock Awards. Muito bom. Agora vamos voltar à carreira musical. Em 2005 ele lançou um box chamado The Prince of Darkness. Os dois primeiros discos dessa coleção eram de músicas ao vivo, demos lá do Bay Singles, e o terceiro tem músicas esquisitas assim com outros artistas, inclusive uma versão de Born to be Wild com a Miss Piggy. Nossa, hein? Sim. Eu preciso ver esse álbum, que droga. Sim. Welcome. Sim. E o quarto disco tinha covers das bandas preferidas dele e das suas influências. Você que não inclui... conhece? Não, velho. Nossa, é famoso pra caralho essa porra. E inclusive nessas bandas tem, obviamente, os Beatles, John Lennon e David Bowie. Mas... really nice. No mesmo ano, ele lançou Undercover, com 10 músicas com as 10 músicas do quarto disco e mais 3 músicas inéditas. E também foi um dos juízes do X Factor, junto com a Sharon. Legal, caiu aí. É da hora. Caiu. Em 2006, ele falou que gostaria de gravar mais um disco de estúdio com o Zakk Wylde, que agora tava com o Black Label Society. Sim. E nesse mesmo ano, Dio, o Tony Iommi, o Geezer Butler e Vinnie Epp saíram em turnê com a banda Heaven and Hell, que é fantástico pra caralho. Demais, velho, demais. Aí sim, 2007, veio a porra do Black Rain. Caralho, eu acho que eu tô perdido no tempo. Tem um álbum aí, se ninguém falar, depois eu falo. Eu acho que... é novo. Mas eu não lembro, eu não tô com a lista agora. A gente tá em 2007, teve Black Rain. Fica assim, não, Black Rain. Tem mais depois, não tem? O Iron Wanna Stop. E depois? Não sei. E aquele álbum, Scream? Não me marcou. É mais pra frente, porra. Foi o último que lançou, caralho. Foi ruim, não. Foi o Iron Wanna Stop o último, não foi, não? Disco. Iron Wanna Stop é o nome da música. É verdade, você tem razão. E eu esqueci de marcar o ano que isso aconteceu, porque eu fiz essa pauta novas pressas, só que teve um show que o Ozzy fez na Argentina, que ele entrou com uma bandeira do Brasil, cara. Verdade, cara. Não faz muito tempo. E quando ele tava em São Paulo, ele... no seu Rio de Janeiro! Mano, ele é muito zoeirão, velho. É Zuexi, não é zoeira, Hoje em dia, é zoeiríssimo, né? Hoje em dia o bicho tá tão zoado, a dislexia mais droga pra caralho transforma uma pessoa nisso aí. Exatamente. Aí, em 2009, o Ozzy revelou que tava buscando um novo guitarrista de novo. Porque ele disse que as músicas dele estavam começando a soar muito com o Black Label Society e ele queria mudar disso, por isso ele deu tchau pro Zakk Wylde. E de fato tava, né? Sim. E aí o bacana é que em agosto do mesmo ano, ele estreou na BlizzCon com o Gus G na guitarra, que é um cara muito bom também. E ele participou do jogo Brutal Legend com o Jack Black. Com o Jack Black. Esse jogo é sensacional. É muito louco, cara. Muito sensacional. Vocês estão abusando. Muito louco. É pesado, né, cara? Não, cara. É uma temática mais legal. No mesmo ano, em novembro, ele gravou as vozes pra música Crucify the Dead, do disco solo do Slash. Bom. E ele fala que as letras foram baseadas no relacionamento do Slash com o Axl. Aliás, esse disco... é um tesão. Não, com certeza que foi. É óbvio. Porque, tipo, uma arma carregada emperrada por uma rosa, sabe? Sim. É muito foda, cara. É só pegar a letra e lembrar de como que era a relação do Axl com o Slash antigamente, que eles não podiam se ver. Hoje em dia tá todo mundo amiguinho. Mas esse disco do Slash aí também vale mencionar, apesar de, né, além da participação do Ozzy, a gente teve participação do Chris Cornell, o Kid Rock, do Adam Levine, do Maroon 5, que tá bem pra caralho. Sim, pra caralho. Miles Kennedy. Do M. Shadows, do Avenged também. O rapazinho do Wolf Mother, que canta pra caralho. Da Fergie. Sim, da Fergie. Fergie Wolf cantando Mother para é um caralho. Pelo Ozzy, não é? Wolf Mother, se não me engano... É apadrinhado assim. Pelo Ozzy. Aí teve também o... se não me engano, o Iggy Pop cantou também. Sim. O Alice Cooper com aquela menina do Pussycat Dolls. O Dave Grohl tocou. Mas enfim... é um disco do caralho, vale a pena. Não, todas as músicas são fantásticas. Sim. Principalmente as do Miles Kennedy. Starlight. Quando eu fui no show do Slash, eu tô falando aqui, eu chorei que nem uma menininha, uma criancinha, quando eles tocaram Starlight. E eu tenho essa porra filmada em algum lugar. Igual uma apanhando. Ok. Agora tem censura, porra. Vamos falar que o Suede de bebê. Exato. Nossa, vai, para com essas coisas. Que feio, eu velho. Eu pego e censuro e deixo o bebê. Mano, que pesado. Não torna nem um pouco mais pesado ou menos pesado. Tipo, não muda nada, né? Exatamente. Que pesado. Vamos voltar. Gratuito, para. Vamos voltar pra 2009 aqui. Em dezembro do mesmo ano, ainda em dezembro, fora de gravar as músicas do Gus Slash, ele anunciou que ia lançar um novo disco dele chamado Soul Sucker, com Gus G, Tony Clufetos na bateria e Blasco no baixo. E os fãs acharam o título uma merda, obviamente. E aí depois eles anunciaram em março de 2010 que eles iam lançar um novo disco chamado Scream. Aí que entra o que eu lembro. Let me hear you scream. E esse é da hora, velho. Sim, sim. Eu gosto dela. Então, geralmente as músicas título eram bem boas, sabe? Mas as outras eram nojentas. Era meio esquisito. Eu não gostei muito não do disco em geral, mas a música é muito boa. E em julho de 2010 o disco foi lançado e a música Let Me Hear You Scream apareceu num episódio do CSI. Sim. E essa própria música ficou 8 semanas na Billboard Rock Songs e chegou a ficar em 7º lugar, que era uma posição que o Ozzy não chegava perto fazia tempo. Essa época era a época que eu frequentava Lan House. Eu lembro do lançamento desse clipe do álbum, cara. Cara, nessa época eu já tinha parado com Lan House fazia tempo. É, era a época que eu frequentava Lan House. Eu sou de atrasadão, né? Eu sou mais novo que o Pedro. Vamos lá. Vamos lá, 2011. Não, mas a gente tá falando do acesso de internet e banda larga. Só isso, cara, não de idade. Só mais uma colocação sobre o Scream. Ele anunciou que a música Life Won't Wait ia receber um clipe dirigido pelo filho Jack Osbourne. Então, esse Jack, por causa do The Osbourne, eu tenho uma impressão que ele é lesado, absurdo, sabe? Ele é. Vamos lá, 2011. No dia 11 de novembro de 2011 foi anunciado no site oficial do Black Sabbath a volta do Ozzy. Aliás, eu acho que já vai ter saído esse podcast dia 13 de março, aí, ó, San Junior anuncia retorno, hein? Ó, e 2012 eles anunciaram uma turnê mundial já, e em 2013 saiu o single God Is Dead, que, mano, pra mim é uma música sensacional, cara. Prefiro a do Marilyn Manson. Mano, eu adoro aquela música, velho, é sensacional. Em 2013 também ele revelou que passou 6 meses viciadaço em drogas e analgésicos. É claro que é assim, nossa, né? Ele já deve ter passado muitos anos, assim. Cara, e, tipo, a diferença é que estragou o casamento dele, né? É, tipo assim, estragar o casamento, tipo, agora você pensa, por estragar o casamento com o Ozzy Osbourne viciado, o quão viciado ele não tava, né? É, porque ela já tava acostumada desde faz tempo pra caralho, né? Exato. E aí, em outubro de 2014, ele lançou uma coleção chamada Memoirs of a Madman, que é uma coleção com todos os discos da carreira solo dele. Isso é fantástico. Quem quiser me dar de presente, tô aceitando. Que negócio. Vamos fazer uma coletânea? Não, vamos jogar todos os discos aí numa caixa e vamos vender por muito caro. Ou tacar na cara da galera. É igual o disco Appetite for Destruction Deluxe. Sim, não, vai tomar no cu. E aí, em 2016, ele começou a turnê The End, que foi a última vez que eles tocaram com o Black Sabbath, inclusive veio pro Brasil. Eu perdi esse show. Um amigo meu foi, ele me ofereceu de ir junto com ele, só que na época eu fiquei sem grana pra rachar as despesas com ele, então eu acabei não indo, velho. Só que eu chorei, porque eu queria muito ir. Aí, em 2017, o Ozzy anunciou que ia se reunir com o Zakk Wylde pra uma turnê de 30 anos trabalhando juntos. E em 2018, ele anunciou No More Tours 2. Que é, agora ia falar realmente agora acabou. Que agora realmente ele acabou e já fez o show no Brasil e, obviamente, eu não fui. E, obviamente, por isso que a gente resolveu gravar esse podcast. Sim, pra caralho. Porque a gente falou, cara, ele tá soró já. No bico do corpo. Qualquer hora ele vai bater as botas e todo mundo vai estar escutando o Ozzy. Então a gente precisa gravar um episódio sobre ele. É, cara. E esse mês passado o Ozzy foi parar na UTI, quase morreu. Tava com bronquite, pneumonia, ficou com os olhos vermelhos de sangue. É, estourou vasos dos olhos dele de tanto que ele tava tossindo, cara. Mas agora ele tá tudo bem. Tá tudo bem por enquanto. Ainda bem. Morreu, mas passa bem, né? Morreu, mas passa bem. Agora, seus 70 aninhos, né, frustrado, entre aspas, né, Ozzy, ele teve que adiar a turnê por causa que tava morrendo. Como sempre, porque o Ozzy tem o histórico de cancelar shows e turnês que o bagulho é doido, velho. É, a turnê ia até ter o Judas Priest, mas acabou que não rolou. Judas Priest. Só que uma curiosidade boa aí pra falar de morte do Ozzy é que ele... Caralho. Nossa, velho. Não, acabou é de que, matar o Ozzy. É que ele deu na entrevista, tá ligado? Tendo assim, madeira. Tipo, ele falou na entrevista que, ah, cara, eu não tô nem aí pro meu funeral. No meu funeral, eu quero todo mundo zoando, dançando, bebendo, enchendo a cara, quero todo mundo feliz. Não quero ninguém chorando no meu caixão, não. É isso, todo mundo fala que quer pro próprio ele funeral. Ele falou que se quiser até pode pegar o corpo dele pra fazer brincadeirinhas. O cara não caiu o corpo dele pra estuprar. É, tá ligado? Pô, não, mas ele faz um morto muito louco, é, né? É, tipo mas isso ele deu quer. Permissão. Faz o texugão do Ozzy. Necromantic Edition Ozzy Osbourne. Okay. Bom, acho que, né? Acho que é isso a história do Ozzy por enquanto. Mas eu acho que assim, por enquanto, né, gente? Eu tenho uma curiosidade ainda. Pode, então vai. Antes de ir pra reta final. Só logo, curiosidade aí. Que é, ele foi banido do Texas de tocar tocar no Texas, porque teve uma noite que ele foi fazer um show lá e... tô ligado. Pra ele não sair, ele queria comprar bebidas à noite. Só que a Sharon não queria deixar ele sair, escondeu todas as roupas dele. Ele colocou um vestido da Sharon, foi comprar bebida. Puta merda, é verdade. E chegou num muro e decidiu mijar naquele muro. Só que aquele muro era tombado, era uma patente lá do estado. Era uma patente. Uma patente, não, uma... É, ele foi tombado, era histórico. E aí ele ficou como em... Fez não coisinha pode mais. Feia, não pode ir mais pro Texas tocar. Esse muro era nada mais nada menos que o muro do Álamo, né? Isso. É tipo o muro das lamentações dos texanos, né? É, mano. Tipo isso. Só cara, isso, cara, tá é ligado? Foda. Mas assim, essa é a história do Ozzy até agora e... É, vamos ver até quando vai isso No More Tours 2, né? Exato, e vamos ver aí, tipo, a gente nunca sabe. A gente fez uma aposta que ele bateria as botas esse ano, né? Esperamos que não. Não, eu falei que eu acho que não. Mas caso qualquer coisa aconteça aí nesse meio tempo, a gente informa nos ao vivos. E eu acho que agora fica o espaço de cada um recomendar uma música. Cara, mas, é difícil, velho. Mas, eu gostaria de propor um próximo que a gente vai falar sobre música. Claro que não vai ser o próximo podcast, né? Mas eu gostaria de propor que o próximo história de algum músico, banda, seja do Kiss. Pra caralho. Eles também estão fazendo a última turnê da história deles esse ano, que eu tô louco pra eles virem pro Brasil, que o Kiss é um show que eu pago quanto for pra ir. Eu já fui, é fantástico e eu vou de novo. Exatamente. Daí eu deixo um mistério aqui no ar. Será que eles pisaram nos pintê? Ninguém sabe. Só no meu, né? A gente vai descobrir no podcast sobre Kiss. Mas aí, vamos começar com o João, porque o João é aparentemente que menos conhece o Ozzy. Não, então, antes que alguém roube a música dele, vamos falar pra ele. Cara, uma música. Por quê? Por quê? Cara, uma música que eu gosto muito, mas tipo, eu gosto muito com ressalvas, mas eu queria recomendar ela, que é War Pigs, cara. Tipo, eu não acho que é a melhor música do Ozzy, só que eu acho que tem uns riffs que eu acho muito interessante, sabe? É porque seu sogro toca, né? Aquele riffzinho, cara, eu nunca vi ele tocando. Na verdade, ele parou de tocar antes. Quando a gente era mais novo, ele tocava pra caralho. Cara, eu acho que o bom do War Pigs é que ele tem uma quebra de tempo muito desgraçada também, tem. Né? Tem. Cara, e tem uns riffs no final que eu acho do cara, caralho, aquele riff, saca? Do final, acho do caralho. Emenda do solinho já, puta. Eu acho, e por isso que eu fico a minha recomendação aí de War Pigs. Não é a melhor música deles, com certeza, mas que tem uns trabalhos de guitarra muito bom. Mas pra você, significa pra você. Rola então, falar uma curiosidade de melhor, War Pigs? Pior, cara. Que eu separei. Rola, rapidinho. Fala aí. Beleza, só deixa eu achar aqui na minha pauta perdidaça que eu sou um vacilão. É um tom. É nóis. Vamos lá. O nome original de War Pigs era Walpurgis, que é um nome de um festival celta que comemora a chegada da primavera. É Gaia. E tipo, a letra no começo fala de bruxas queimando, de fogueiras e tal. E era porque acontecia isso nos rituais, tá ligado? Janus got in the messes. Just like witches at black messes. Exato. E nesse festival eles queimavam bonecos de bruxa, simbolizando as coisas e tal. In the fields, the bodies burning. Exato. Só que daí eles mudaram a música pra War Pigs. E daí teve outra treta que os produtores não queriam soltar, porque originalmente o disco Paranoide ia se chamar War Pigs. Só que eles não soltaram com War Pigs porque eles acharam que era uma ofensa aos Estados Unidos que tava... Porque tipo assim, meio que tá não, a Guerra do Vietnã, cara. É a Guerra do Vietnã. É porque tipo assim, soldado é policial que pode matar mais. Então, cara, mas é assim, os caras soltam um álbum com Guerra dos Porcos no encontro... Porcos de Guerra. É, Porcos de Guerra enquanto tá rolando o... Guerra do Vietnã. É meio foda, né? Daí eles falaram, não, mano, pode soltar isso não. Eles queriam mudar o nome da música de novo e o nome do disco. Só que daí o Ozzy mandou todo mundo tomar no cu e só mudaram o nome do disco mesmo pra Paranoid. Nice. Justo. Que tem a capa mais escrota do mundo. Então agora vamos escutar War Pigs. Nossa, essa é longaça. Black Sabbath. Thank you. those gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. lá, T-Cast. Bom, é, eu sempre gostei muito de Black Sabbath. Talvez eu tenha ouvido mais do que a carreira do Ozzy. Não que eu não goste, mas eu ouvi muito mais Black Sabbath do que Ozzy solo. E, cara, na moral, a música que mais me pegou mesmo foi God Is Dead, cara. Pelo retorno dos caras, a maturidade que os caras pegaram, tipo, a guitarra afinada meio tom abaixo pra tocar música, o riff pesadaço. Aí já também tá assim. É isso aí. É padrão americano. Olha a nossa maturidade. Aí, ó. Gente, só uma curiosidade, é, o padrão americano é meio tom abaixo do nosso. Ah, seu só que ele tocava com a afinação padrão, porque a banda é britânica. Faz sentido. Aí, seu padrão americano, seu grava no seu blog aí. Faz sentido, boa. Então vamos lá. God. Verdade. A banda é britânica, cara. Assim que o João terminar de rir, eu chamo a música. Vou mijar nas calças desse jeito, porra. God Is Dead. Thank you. Mijar, Suede. Não aguento até o final, dá. Eu só morri mais. Suede. Oi. Qual a sua música? Cara, a minha música também é do Black Sabbath. Porque eu lembro, cara, eu ia pro primário, eu sei, acho que eu devia estar na terceira, quarta série, e eu tinha uma coletânea do Black Sabbath que eu via bastante. Todo dia de manhã eu colocava pra tocar. Caralho, todo mundo só vai recomendar Black Sabbath. Eu não. Ah, então tá aí. E eu colocava pra tocar, e a primeira vez que eu vi essa música sendo executada ao vivo, com cover, é lógico, é... E a gaita, cara. Vocês já sabem que música que é. The Wizard, Black Sabbath, primeiro álbum. Fodástica. Quando eu vi essa música sendo executada ao vivo, cara, eu gamei. Eu vou deixar você chamar. Então agora com vocês, The Wizard, Black Sabbath. Eu pensei que ele ia fazer um mal. Agora com você. Ainda bem que não. Ainda bem que não. vou sair do Black Sabbath um pouco, Pedro? Eu tô pensando ainda. Lembrou da época, da infância. É foda. Tem muita música, cara. Eu tô em dúvida entre duas, na real. Eu tô em dúvida entre umas 20. Porque, cara, tem Perry Mason, tem... Eu tô tentando pegar... Porque eu sei que você vai pegar da época do Randy Rhoads. Na verdade, eu tava pensando em Perry Mason também. É, então. Mas eu não sei se eu pego Perry Mason ou alguma da época do Randy Rhoads. Eu acho válido aí, ó, menção honrosa. Bota um pouquinho aí de Bark at the Moon. Tá. Sim. E agora, caralho, viu? Você vai pegar o quê? Eis a questão. Eu tô entre Mr. Crowley e Perry Mason. Porque eu acho válido um pegar do Randy e um pegar do Zac. Tá, então vai lá, você pega do Zac. Ai, caralho. O Zac foi mais influência pra você do que pra mim. Pra caralho. Né? Eu tô pensando aqui ainda, velho. Tem tanta música. Miracle Man, Perry Mason. Tem? Miracle Man é uma música que me fez cair meu cu da bunda. Caralho. Só que aí também tem Crazy Babies, tem... I Don't Wanna Change the World. Desire, que eu tocava na banda pra caralho. No More Tears, mas eu acho que eu vou de Mr. Tinker Train. Que é a música que abre o No More Tears, que é o melhor disco do Ozzy, assim, de estúdio pra caralho. Desculpa, Randy Rhoads, beijo pra você aí em cima ou aí embaixo ou em lugar nenhum, não sei, porque essas coisas não existem, mas... Então vamos lá. Eu acho que é essa. Do caralho. Pegar a caixinha de música aqui da filha do Suede. Ó, e essa música é sobre pedofilia, sobre as coisas erradas da pedofilia. Tá, então vou pegar aqui de música da filha do Suede. Não é que o Ozzy é pedófilo, não. Vou dar uma corda aqui na caixinha de música. Thank you. não sabe o que aconteceu. Eu tava ainda tocando não. Musiquinha. Talvez esteja no extra o que aconteceu aqui. Mas enfim, como o Pedro falou, eu vou colocar o do Randy Rhoads. Por quê? Porque eu até andava com foto dele e porque... Não precisa música, falar o que você fazia. Essa foto. Música tem um dos solos assim que fica na mente pra sempre, assim. E eu vou colocar a versão ao vivo, o tributo do Randy Rhoads. Mr. Crowley. Foda-se. Chega pra caralho. Thank you. Beleza, e agora finalizando com Crazy Train, novamente. Isso aí. Que a gente começou com Crazy Train ao vivo, agora a gente tá com a Crazy Train normal, né? Pra nos encaminharmos para os finais, né? Bom, como dito, vamos fazer o próximo podcast que a gente fizer sobre música, vai ser sobre Kiss. E prepara que vai ser mais comprido que esse, que Kiss tem uns 40, 50 discos diferentes. E tem muita história. Nossa. A não ser que a gente faça algum Locomotion Radio no meio. Mas, a princípio, o próximo de música vai ser do Kiss. De biografias de músico, etc, né? Exatamente. Enfim, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que cederam suas cavidades auditivas pra gente, principalmente aos nossos parceiros, Suede. Mas é claro, eu vou começar falando então do MesaCast. Qual é o próximo, Pedro? O Zoneando. Qual é o próximo out? Estalagem Nerd. Ah, eu, o menino tá preparado. Se fosse o Joe, ele... E é isso aí, vamos agradecer essas pessoas. Vamos agradecer a um dos nossos apoiadores, afinal o resto dos apoiadores somos nós. Na verdade, gente, até para as pessoas não ficarem, ó, os caras põem dinheiro só para achar. Não, é que a gente resolveu fazer uma vaquinha entre a gente e a gente usa o PicPay para fazer essa vaquinha. Sim, para fazer melhorias no nosso equipamento e no nosso ambiente de trabalho. Exato, e às vezes, né, entra alguma alma caridosa, algum ouvinte que realmente gosta da gente, como é Henrique Bolsonaro, que colabora com um din-din pra gente. Eternamente em nossos versos. Exato, então, senhor Henrique Bolsonaro, muito obrigado. Seu nome vai ser falado em todos os episódios, enquanto você estiver ajudando a gente, obviamente, afinal a gente não faz propaganda de ninguém de graça. É, a gente pode falar de todos que apoiarem a gente. É só exatamente apoiar. Vocês podem apoiar com um realzinho pro cigarrinho do Suede. Exato. Nossa, já tá lindo. Ou 750 mil pra gente sacrificar alguém que seja o Suede. Eu só queria fazer uma observação sobre esse um real. Quando você apoia com um real no PicPay, gente, eles ficam com acho que 30% do valor. Mas já tá ótimo, pô. Mas tá ótimo. Não tá, mas tá. Porque se a gente conseguir 100 pessoas pra doar um real, exatamente, é melhor do que uma pra doar 25. Exatamente. Então, colaborem no nosso PicPay. Valores agora a partir de um real a 750 mil. Você vai achar lá 500 mil, se eu não me engano. Porém, você manda 250 mil aí pra conta de algum de nós. Fechou que é nóis. E tá tudo certo. Porque esse plano de 750 mil é pra sacrifício em nome do Parque Cthulhu. Sim. E a gente vai... É, como a gente falou no grupo, a gente vai selecionar com um D20, onde de 1 a 19 é o Suede e o 20 é Rerolar. Exatamente. E só tem um detalhe aí. Qual que era a música que a gente falou que ia ser o sacrifício? Ah, sai cocôzinho do Butico do Miguel. A gente vai gravar o sacrifício com essa música. E vai postar no YouTube. E vamos postar no YouTube. Então é o seguinte, ajudem a gente no PicPay. A gente tá quase lá. Não falta muito pra gente comprar nosso ar-condicionado. Não, já tá quase lá. Mas tudo bem. Os caras querem ar-condicionado. Lógico que a gente quer. A gente não tem janela onde a gente grava geralmente. Então, né? Ajuda aí. Vocês ficam falando assim, já vem um psicopata de longe, milionário, doa só pra ver um sacrifício ao vivo. Vai ser aí, legal, Deep, né? Web. Ó, não quer você aqui, hein? Não tô falando que eu vou levar seu nome à polícia, mas... Exatamente. Então, e é o seguinte, gente. Como vocês sabem, não fazemos mais leitura de e-mail. Porém, entretanto, contudo, todavia, se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente vai responder conforme a gente puder. E envia no contato@locomotiv26.com.br se você quiser sugerir temas, se você quiser falar o que você quiser. Eu falar. Acho justo se a gente chegar, assim, num curto prazo de tempo com um e-mail suficiente pra gravar um episódio de leitura de e-mail, fazer isso pros ouvintes, poxa. Não. Então, manda aí, a gente responde, a gente dá um jeito de responder. Eu não vou prometer de jeito nenhum como a gente vai responder. Mas envia no contato@locomotiv26.com.br. Repita o podcast. contato@locomotiv26.com.br. Repita, João. contato@locomotiv26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiv26.com.br. Repita, Predo. contato@locomotiva26.com.br. E a gente tem mais alguma coisa pra falar? Grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp. Zap, zap, zip, zap, entra zap, aí no nosso grupo do WhatsApp, o único grupo em que nós aceitamos bots. Mas eles estão saindo. Eu tô ficando muito triste. Eu acho que os bots não se sentem tão confortáveis. E olha que são bots que oferecem favores sexuais e coisas assim. Os caras tá saindo do grupo, exatamente, gente. Exatamente. Eles não se sentem à vontade com a gente. Mas você pode ser que você se sinta à vontade com a gente. Então não deixe de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente conversa sobre tudo. Tudo que acontece na vida. É, ok? Show. E é isso aí? É. Falou? Tchau. Falou! Tchau. masturbo bem? Por que eu falo masturbo bem? Você não entendeu, você abriu as pernas. Pô, fala no microfone, nossa, cara. Já começou? Não, imagina. Até o próprio Suede teve uma piada boa agora. Eu não entendi. Nossa, velho. Eu tô com uma puta dor de cabeça. Falei, abre as pernas que a cabeça passa. Tom Windows encontrou eu. Ah, entendi. Tá Nossa, começa quinta, hein? Eu não gostei, mas tudo bem. Olha, mais perto do Suede, isso aí merece um prêmio. Pra datar aí o programa, dois dias depois da estreia, eu assisti Capitã Marvel, ok? Ok. Tá ok? Então tá. E faz pouco tempo que o nosso presidente apresentou para o Brasil inteiro que é Golden Shower, mas tudo bem. Lindo. Eu acho válido, tem que mostrar mesmo, principalmente pras criancinhas que acessam o Twitter dele. E tem várias. Eu tô por fora, como assim? Ah, nossa, vai continuar por fora. Eu só queria dizer que nesse aqui tem censura, viu, gente? Oba! Mas não nos extra, né? Será? Não sei. É, vai depender do arrisca que arrisca isso, Ed. Fala alguma coisa. Eu não sei o que dizer pra censurar. alguma piada. Não, alguma piada coisa legal. Que possa ser censurada aí. Ah, alguma coisa que possa ser, mas a gente não vai só por... Né? Não, pode necrofilia ser necrofilia com animais mortos. Isso não é... Isso não é piada, né? Não é piada não, cara. Você não falou, eu gosto disso, sabe? Cara, mas eu sou o pior cara pra você querer censurar alguma coisa não, assim do nada. Não. Eu tenho que estar empolgado pra sair alguma coisa sem querer, tá ligado? Lolixota.com. O que que tem? O Suede vai ser preso, gente, verdade. Vamos lembrar aqui... Vocês ouviram isso? Vamos lembrar aqui que nos bom. Extras que o Suede será preso. Né, babaquice isso do Por tempo. Causa disso, você que está ouvindo pode ir lá no nosso PicPay assinar o pacote de cigarrinhos para o Suede na cadeia. Eu já fiz isso e é bom porque ajuda o nosso amiguinho aí que não tem condições, né? Cigarro dentro bom. Das grades não tem como E não cara. Pesa no bolso de ninguém, que é baratíssimo. É R$1, né? R$2,50. Não, o plano é um real. Se três pessoas ajudarem, já compra o cigarro e ainda tem 50 centavos. Já consegue centavos. Evitar umas bundinhas pra você dar e você consegue comprar um outro celular. Não, aí você entristece o menino, né? E nesses extras aqui, a gente precisa agradecer a única pessoa que está doando dinheiro para o PicPay fora a gente. Sim, eu abraço a Henrique, você é Henrique foda, Paul cara. Sim, Henrique Paulsani. Sim, sim. Paulsani. Deus te abençoe. Conheço o menino desde, sei lá, os 5 anos de idade. Nem te conheço, eu te considero pacas. Conhece, gravou de Airsoft com a gente, Henrique, animal. Henrique lá. Arrombado. Cara, vocês falam Henrique, nunca vou saber. Cara, olha como quer que fale ele... o quê? Creuza. O nome dele é Henrique, porra. O único cara que bota dinheiro na nossa calcinha e você fala, aquele cara lá, porra. O miserável é um tonto. Não o Henrique, o Suede. O Henrique é o cara que fala, shut up and take my money. Isso é bom. Sim, pra caralho. Mas vamos lá? Se surgir alguma coisa, a gente põe aqui no finalzinho também. Palavra do dia não tem. Caguei. A palavra vai ser caguei. Não, não tem mesmo. Não. Quem falar caguei é trouxa. Não, na verdade, o seu hoje falou que ia ter uma palavra do dia. Qual que era mesmo? Caralho, alguma coisa de líquido. É. Eu não tô lembrado Eita. Agora. Líquido pastoso. Enfim, forme uma frase escatológica com a palavra líquido e mande no grupo. Vamos lá? Tá falhando o quê? Peraí, eu vou dar uma paradinha aqui. Então pronto? Quando... Pode? Vai lá. Caralho, o Suede vai falar, gente. Isso me surpreendeu. Que milagre. Ele usa uma prótese que ele desenvolveu pra ele conseguir tocar guitarra e fazer é os acordes. Foda, cara. Tudo bem que ele só faz bicorde, não é tão difícil. Faz sentido. A formação que tocava blues e rock, inspirados em Queen, em Billy Cheer e Vanilla Fudge. Billy Cheer? É Blue Cheer, lazarento? Blue Cheer. Eu falei Billy Cheer? É. Desculpa. É que eu ia falar da formação agora. Tem algum Billy aqui no meio? Não tem? Não, não tem Billy. Tem o Billy the Kid. Vai, o Tony Iommi, o Geese Butler, e o Dennis. Bill Ward, que eu falei. O Suede está... E o Dennis? Pimentinha? O Whitley. Quê? Na... Não. Desculpa. Esse Dennis que o Suede tá falando, gente, é um escritor, pô. É que eu coloquei negrito aqui, perdão. É meio burro mesmo. Então, mas então... Você quer refazer isso que você falou, só pra você não parecer idiota e eu coloco isso só no final? Obrigado. Eu nem lembro de onde eu vou. Então vamos dos 20 anos do Ozzy. Dá uma pausa aí, rapidão. Preciso do banheiro... Eu não vou dar um pause, o Outcast foi no banheiro, ele falou, preciso do banheiro, cacete. Ele esperou quase sair pra ir lá. Ok. O bom é que esse tema tá fluindo pra caralho, né? Hã? O tema tá fluindo pra caralho. Todo mundo gosta, tá bem pra caralho. Menos o João. Cara, eu gosto o João não faz porra nenhuma. Eu gosto, sim, cara. Peraí, tá pausado ou não? Tá pausado. Não. Isso vai pra extra? É. Tá. Vocês viram que vai ter Korn, Slipknot e Cover em Araraquara no cara, dia 22? Eu vi isso aí. Cara, eu tô muito afim de... Quanto que é pra pagar? Eles iam lançar essa semana agora o preço. Suede. Eu não sou muito fã, cara. Eu tô muito afim de ir, cara. Muito. Eu dei uma brochada. Uma mulher, mas eu não lembro. Eu dei uma brochada em banda cover, só cover assim, mano. Ah, cara. Mas, tipo, eu nunca vou ver o Slipknot, nem o Korn. Eu não quero ver o Slipknot hoje, porque eu gosto das coisas anteriores. Eu gosto mais do Slipknot hoje em dia. Eu gosto até o All Hope's Gone. Antigamente eu ia em show de cover, eu ficava, caralho, pulando e tal. É, hoje em dia eu vou pra curtir o som. Sim, só e ficar na real, atrás, na real eu só gosto até quando. Como é que é o nome do cara que morreu? O Paul? É, eu só gosto até quando ele morre. É, depois que ele morreu, teve o All Hope's Gone. Você gosta da morte dele? Não, eu gosto antes da morte dele. Tipo, só teve o All Hope's Gone. Que foi quando o Slipknot começou a mudar muito. Eu só gosto do Thunderstorm. Ah, esse é o Zusco legal depois. O que presta pra mim do Slipknot é o Stone Sour. Ok. Assim como o que presta pra mim do Nirvana é o Foo Fighters, tá ligado? Cara, mas tipo, eu quero ir. Nirvana, uma coisa boa do Nirvana foi que eles popularizaram uma música fantástica que é The Man Who Sold The World. Sim. Inclusive, depois eles começaram a mudou pra Nirvana. Dar parabéns pro... Agora a gente vai falar do Nirvana. Ah, tá. Ok. Mas... Vamos voltar? Vamos voltar. Não, eles começaram a dar parabéns pro David Bowie por estar fazendo cover do Nirvana nos shows. Não, e tem um detalhe aí, né? A gente fala do Nirvana, porque Nirvana é uma bosta e é simples tocar. Mas absolutamente ninguém consegue tocar e cantar como As You Were. Verdade. E se toca, toca errado. E se toca, toca errado. Uhum. Aquele... Enquanto canta... Não tem métrica que se encaixa ali, cara. É complicado. Mas voltando... E aí, em 2002, o Ozzy fez a apresentação que zera a vida, que ele se apresentou com o Black Sabbath no Palácio de Buckingham, tocando Paranoid. Mano, zerou foda a vida aí, velho. Já podia se aposentar. E vamos lá, Mr. Tinker Train. Porque começa aquele... Uh-huh. Eu tô tentando lembrar o nome da música do mesmo álbum, que começa... É a mais pesada do álbum. Eu tava tentando lembrar agora. Aquela... Ok. O povo não sabe o que aconteceu. Eu tava tocando musiquinha. Carmi! Miss Piggy, welcome! Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. Sorry to bother you. Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna rock! Ozzy, chill. Just stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on! Oh, you're going to sing to me? Yeah, me and you. All right, an opportunity I've been waiting for all my life. I'm a frog can wait. Come on, babe, get in here. Get your motor running. Hey, down on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Uh-huh. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving grace. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into space. Oh. Like a true nature child, we were born, born to be wild. Yes, yes. We can climb. Born to be wild. Ozzy! Ozzy! Ozzy, get off the floor! Ozzy! Give me a kiss. No way! I'm out of here.